braços no vento. Hoje o dia foi difícil, o sol se pôs sem cor. As horas passaram lentas, carregando um certo torpor. Mas então feche os olhos, e o vento me traz você. Lembranças de um tempo em que tudo era viver. No balanço da infância, o sorriso era o céu. E a vida uma dança, no compasso do meu véu. Eu lembro dos dias que corriam, sem medo, sem pressa, sem fim. Lembranças sopram no vento, me dizendo aproveite o agora, enfim. Pois o tempo não volta, não espera, e o presente é o que vai ficar. Então viva os dias que restam, antes que o sol comece a apagar. Caminhando pelas ruas, os sons me trazem paz. O riso de uma criança, a vida que ainda se refaz. E eu percebo em silêncio que o passado é um farol, mas ela agora que se brilha sob a luz de um novo sol. Na lembrança da chuva, o cheiro da manhã, cada passo era leve, na terra úmida e sã. Eu lembro dos dias que corriam, sem medo, sem pressa, sem fim. Lembranças sopram no vento, me dizendo aproveite o agora, enfim. Pois o tempo não volta, não espera, e o presente é o que vai ficar. Então viva os dias que restam, antes que o sol comece a apagar. Sei que o tempo voa, mas o agora está aqui. No reflexo do passado, o presente me sorri. Eu lembro dos dias que corriam, sem medo, sem pressa, sem fim. Lembranças sopram no vento, me dizendo aproveite o agora, enfim. Pois o tempo não volta, não espera, e o presente é o que vai ficar. Então viva os dias que restam, antes que o sol comece a apagar.